Atenção, rede! Atenção, ouvintes! Começa agora para todo o Brasil! Interligando você com o melhor do autêntico forró. Sem essa de I love you, não vem com essa de my life. Forró sertanejo. Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais. Forró pé de serra. Forró pesado, a moçada se assanha e ninguém quer ficar parado. Forró universitário. Sua chance passou e o amor acabou e eu não sou mais teu perdeu. Forrosar com a gente. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Apresentação, Coronel Ojuara. Tá no ar, tá começando mais um Central do Forró, aqui pela sua emissora de rádio favorita, aqui pela sua emissora número 1. Olha, pessoal, esse é o mês de nós comer pamonha, nós comer um milhozinho e nós curtir bem muito forrozinho bom, né? Que esse mês de junho é só forró, meu filho, tá forrozinho bom da gota, a cunha no forró. Coronel Juara morrendo de saudade de todos vocês, mano. Eita, saudade da gota! Não é não, cabeça de parafuso? Ele tá ali olhando pra mim, né? Oi, pessoal, chegando forrozinho pra você, porque nesse mês de junho tem que ter forró, né? O mês da Copa! Eita, será que o Brasil ganha, hein? Será que o Brasil vai ganhar, rapaz? Deixa de ser torcedor ruim, o Brasil vai ganhar sim. Então, meu filho, acunha o forrozinho daquele bem que bate lá no fundinho, né? Vá, acunha, acunha, homem, oxe! Ei, vai ser babado, o babado do avião. Simbora, aviões! Vai, vai! Glauber Cedês e Adriano Jugação, dos Estourados da Mata. Vem na pressão! Imagine você numa praia, numa lancha ou num jet ski. As gatinhas pedindo carona pra levar elas ali. Vai ser babá, babá, babá, babá. Vai ser babá, babá, babá, babá. Vai ser babá, babá, babá, babá. Basta você imaginar. Vai ser babá, babá, babá, babá. Vai ser babá, babá, babá, babá. Vai ser babá, babá, babá, babá. Basta você imaginar. Vai ser babado. E aí, só? Imagine você na boate e o DJ arrochando no som. As gatinhas dizendo assim, Xandinho, tire o meu batom. Vai ser babá, babá, babá, babá. Vai ser babá, babá, babá. Ferrari, empurrando no acelerador. Do seu lado a top da Playboy, louquinha pra fazer amor. Vai ser babá, babá, babá, vai ser babá, babá, babá, babá. Vai ser babá, babá, babá, babá. Basta você imaginar. Vai ser babá, babá, babá, babá. Vai ser babá, babá, babá, babá. Vai ser babá, babá, babá, babá. Basta você imaginar. Vai ser babado. Imagina você numa mata, com as primas gritando de índio, e na hora da dança da chuva apagar o seu cachimbo. Vai ser babá, babá, babá, babá. Vai ser babá, babá, babá, babá. Vai ser babá, babá, babá. Glauber Cedês e Adriel Jugação, os Estourados da Mata. Vai ser babá, babá, babá, babá. Babá, babá, babá. Vai ser babá, babá. Vai ser babá, babá, babá, babá. Vai ser babá, babá, babá, babá. Vai ser babá, babá, babá, babá. Basta você imaginar. Vai ser babá, babá, babá, babá. Vai ser babá, babá, babá, babá. Vai ser babá, babá, babá, babá. Basta você imaginar. Vai ser babado. Sucesso novo do Sapadão. Hoje eu tô podendo é tudo. Ai. Hoje vou fazer tudo que eu puder. Hoje pego a mulher que me quiser. Hoje eu vou rifar meu coração. Hoje vou fazer tudo que eu puder. Hoje pego a mulher que me quiser. Hoje eu vou rifar meu coração. Tudo que eu puder. Hoje é uma mulher que me quiser. Vai. Eu vou rifar meu coração. Oh, hoje vou fazer tudo que eu puder. Hoje é uma mulher que me quiser. Hoje eu vou rifar meu coração. Te amar para sempre. Vou te amar. Eu sei.

Vocês aprenderam aí? Só a sensação do carnaval, viu, Zanga? Vai caindo, caindo, caindo. Vai! Vai caindo, caindo, caindo. Vai caindo. Vamos cá, vamos cá. Segura aí, meu rico, segura, meu rico. Pera aí, vamos todo mundo, bora, Pito. No três, todo mundo vai caindo, viu? Um, dois. Um, dois, três. Vai! Vai caindo, caindo, caindo. Vai! Vai caindo. É bacana, pode crer. Dançar agarradinho bem minha cabeça. Se liga doida que só falta você. Entre nessa onda, fique numa boa. Que nesse shot tem muita mulher maneira. A fim de colar com um carinha legal. Por isso doido, não fique de bobeira. Tá ligado, tô. Eu vou fazer um shot. Tá ligado, tô. Com moleque, coisa e tal. Tá. Dessa vez vai pegar fogo, hein? Esse shot pra você fica legal. Eu vou fazer um shot. Como leite coisa e tal. Desta vez vai pegar fogo. Entre nesse shot pra você fica legal. Viu? Trio nordestino cantando pra gente aqui no meu, no seu, no nosso central do forró. Tá ligado, doido? Eita, forró bom! Esse é o mês de junho, meu filho. É todo forró assim. Mas é bom demais. Mas é bom. Oi! Gato! Eu vou rápido break. Daqui a pouquinho eu volto, meu filho. Não sai daí. Daqui a pouco tem mais. Volta, meu filho, olha de volta nesse mês de junho, ô mês bom de dançar forró e de comer pamonha, né? Central do forró e o Coronel Juara, o coronel mais safadinho do meu Brasil, a Cunha, meu filho. Excelente final de semana pra você, viu? Então, meu filho, tome forró, minha Deus, ô Deusinha do meu amor. Oi, oi, oi. Minha deusa, sou todinho seu, o seu amor é todinho meu. É meu, é meu, é meu, esse seu amor é todinho meu. Minha deusa, sou todinho seu, sou todinho seu, sou todinho seu. Minha deusa, sou todinho seu, o seu amor é todinho meu. É

Acabou, cansei. Aumente o volume entre as grandes rádios do mundo. O Brasil inteiro ligado. Central do Forró. Mano, que desgravações. O vírus do forró. Na batida. Coração. Solução, perdi você. meu fiel som de calcinha preta. Tocando aqui no meu, no seu, no nosso central do forró. Meu filho, tá no central do forró? Tá bom demais. Tá com o Coronel Juara, viu? Melhor ainda. Oh, coisa boa, viu? Olha, pessoal, quero agradecer a você pelo carinho da sua audiência, tá bom? Pela sua paciência, né? E tá curtindo o Coronel Juara. É sempre bom estar todo final de semana aqui juntinho, coladinho com você, aqui pela sua rádio preferida. Meu filho, chegando mais forró, calcinha preta, oxe, cabeça de parafuso, só tem calcinha preta pra tocar aqui no Central do Forró, é? Oxe, botou de novo, que isso, meu filho, me ajuda, homem, que isso? Ah, meu Jesus, calcinha preta, é especial, é? Ai, meu Deus, alguém me ajuda aí. Chega na balada, vem beber o meu copo. Tá me provocando, eu não devo, eu não posso. Ele vai no banheiro, ela vem no meu ouvido, dizendo eu tô afim, desse jeito eu não resisto. Ei, garota, você não está sozinha. O cara é meu brother, não quero complicação. Você é top, dá um frio na espinha. Toda assanhadinha, coração, aguenta não. Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Mil beijos por mês.

Banda Carisma, que som da gota,